para 2000, Livre ADS, para reportar estabilizado, localizado a 090. Né, 6212, via chegada até 2 mil pés, acuse no lote, aguarde a autorização para final do procedimento, 18. Passarei do 2224, também é torre em 1 no noite, decimal 95. 11895, obrigado, boa noite. Torre, boa noite, passarei do 2224. Boa noite, passarinho, continue a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando pista livre, senhor. À direita, 121 no fundo. B774 está livre, vento calmo, está bem. Vem aqui nesse anão do B774. B098 completa final, 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco, obrigado. Tá, no 868, Alfa Juliette, até alguém 02 autorizado. Alfa Juliette 02. Continua a aproximação, pista 10, aguardando autorização de voo. Aguardando autorização, voo 9098. Passando o externo, trem baixado, checado, passarendo 2224. Voo autorizado, pista 10, vento calmo, ajuste 1018, 2224. Voo autorizado, 2224. Voo 2774, aos 10, 120, decimal 8. 101208, aos 2774. Salvador, o azul 2774, na saída coral. 774, contato radar. Vigilância, subau 160, após 2000, livre coral. Sente, após 2000, pro de coral, nível 160, azul 2774. Xené 6212, redução para 200 nós. Chegada Mari, essa via chegada até 2000, reporte no localizador 1018. Tira a verificação, via chegada Mari, até 2000, certo? 3, 1, 3. Passarendo no solo 113, direito no 211. 211. Solo Salvador, passarendo 2224, Olivão. 2224, tanque teve a Alfa, Juliette até o remoto 114 no pátio principal. Alfa, Juliette, remoto 114 no pátio principal. Né, 6212, livre ele é. Livre ele é, 6212. Confirma para o sol? Voo 1098, livrou. 1098, site CV Alfa, é boa noite, DG. Confirma, gentileza, 098, a transmissão está muito ruim. Site CV Alfa, é boa noite da Juliette, voo 1098. Ok, Alfa chama antes da Juliette, 1098. 2 completa o final do procedimento, chame a torre 98, decimal 95. 6112, chuva leve, pista molhada, vento calmo, pouso autorizado. Ajuste 10018. Alfa, Juliette até remoto 1-2. Alfa e Juliette para remoto 1-2, chama 09. 2-6-2-0-2. Fechando 6212 aos 21-21-21. 2-9, obrigado, bom. Certo. 2774, mantenha o nível 120 autorizado como nível final. Zero. 2774. Estabilizado no ILS. 3152 completa final, chame a torre no noite, decimal 95. Ambiente 18953, vamos ver lá. Nível 190 incorreto na rota. Vai descer para o 100 ou subir para o 140? Aguarde. Positivo, está 10, está 3152. Siga, 2774. Gente, deixe manter então o nível 100 autorizado como sinal, 2774. O 2774 confirme, está com algum problema técnico? Gente, então desça e mantenha o nível 100. Está, tem agora o serviço radar encerrado, às 55 milhas do oeste de Salvador. Desça e mantenha o 100 e chame Léo, zona 201. Minha 258 aciona identificação, chegada à área autorizada, dessa via para o nível 050, QNH 1018. Gente, correção, autorizado voar direto ITAP e desça até 2 mil pés, sem restrições, minha 258 da Chanel. Confirmando o Rádio 3, posição 2, Romeu. Boa noite, 68. Boa noite, 68. Boa noite, informação brava e curta, guarda-me. 8618, copia. Aracaju, 230, autorizado, decola da 10 com a primeira curva esquerda na saída pública, transição faz da sonda 5403, controle 1120.8. 230, decola 10, pica Aracaju, 5403, 1208. Procedimento correto, reporta para o transporte que estiver aqui no momento. Vai, reportar. M258, autorizado com a direção Duna, descida sem restrições para 2.000 pés, altímetro no 0.008. Autorizado a final do procedimento LS, XR, pista no 0, chama estabilizado. Azul 2703, aciona a identificação. Azul 2703, contato radar, 76 milhas nordeste de Salvador. Mantenha o nível no 20, vou ir para a posição Bonfi após desvio para interceptar a chegada Bonfi, CNH no 08. Após o seu direto ponto, nós vamos no 8, chamar a parada do seu. Natureza 2228, informação Bravo, curta guarda copa. Não chega nenhuma informação, Natureza 2228, prepara a saída arbórea elétrica, iremos coordenar com o centro, qualquer nova informação informaremos, ok? Charlie 2228, estamos aguardando o retorno do centro. Rio 2228, centro confirma a conquista operando instrumento, teto 700, visibilidade acima de 7.000. Autorizado conquista, nível 180, saída arbor, transição Elefa, rapaz Elefa DCT ao floor. DCT conquista, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5401, no coteja. Funcionamento correto, chama para pushback funcionamento. Acionamento no 868 no 02. Pisado de chão para o táxi. 27.3 para descida. 27.3, esse é para 4.000 pés, NH10018, voe direto para a posição pelo. 4.000 pés, 10018, direto para pelo. Localizador, gestão no zero, aguardando o glide, o 6258. Gente, chama 6258, completa o final do procedimento, chama a torre 98, decimal 95. 1895, obrigado, melhora 6258. Gravador, boa noite. 6258 está agora no localizador, vai interceptar o glide e aliás, tem que sair para 10. Boa noite, 6258, reparte externo. Boa noite. Machado travado, marcador, 6258. 6258, livre pouso não no zero, vento calmo, altímetro no zero no 8. 18 autorizado pouso, 6258, pistão no zero. Para o táxi, 8-6. Segundo técnico, só pode ser 5-6. O que nos dá no 8-6-8? Golpo no 8-6-8. Gente, confirma os dados? Segundo técnico, 22-30, repito. 5-5 a bordo, altímetro no 0-8, táxi de Índia Alfa, no ponto de espera do Rio, no 8-9-5. Está ali mantendo zero. Na 6258, solo 145, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, 1868, livre decolar, dono 0, vento 360 graus com 4 nós. 1868. Prossiga. Essa passou aqui do perfil da água, a gente não compra o texto utilizando uma campanha do termo de projeto aqui. A gente entendo então que compre a restrição inferior. Ok, então, agora eu marquei tudo. Clemia 258, táxi via Alfa, quilo, pátio 3. Firmado 6258, Alfa, quilo. Pátio 3, sua posição agora é posição 4 do pátio 3. Ah, tá bom, obrigado. Decolado aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. É confirmado 1208? Afirmo. Obrigado, até a próxima. Corre o 6258. Siga. Só título de curiosidade, faz quanto tempo mais ou menos que passou essa chuva aqui? Há pouco, no 8, velho. O aqui está dando cavote. Não, um bocado de cavote, né? Não, vamos verificar aqui. Maravilha, obrigado. 2000 pés, QNH 1008, autorizada sinal do procedimento ILS Rei, pista no zero, sendo estabilizado. Após pelo 2000, autorizado ILS, secretário. Posição 4 do PAT 3. Esquerda para evitar formações no 868. Autorizado de X, confirme a prova por quantas milhas? É, a prova é 040, 40 milhas. Vente no 868. Boa noite, eu vou no 098, está na remota 14, centro de informação Bravo, autorização para Natal. Para 98, autorizado São Gonçalo, nível 370, via Aperzulu 10, saída PUCA, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5407, boteja. Ok, Natal, 370, autorizado, diretor do governo, decola 10, curva de pare, saída, curva esquerda, 208, controle 5407, o código, subou no 098. Treinamento correto, para pushback funcionamento. Vou dar a bronca, graças a Deus. Equador, gol no 098, na remota 14, pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, reportar para o táxi, gol no 098. Bom, no 868, chame Recife, no 2685, alterno no 25, decimal 45. 2685, 2545, obrigado. Localizador avistando Azul 2703. Azul 2703, completa final do procedimento, chame a torre no 8, decimal 95. 295, boa. Salve Salvador, muito boa noite, é o Azul 2703. Boa noite, Azul 2703, é parte externa. Passando Simbra, o 2713. Azul 2713, livre pouso na 1-0, vento 340 graus com 3 nós, altímetro 1-0 no 8. Vento livre pouso. Chegou na 098 com 1069, 3 horas e 15, Fernando Mateus. A bordo, altímetro 018, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95. Via Índia Alfa, ponto de espera torre 18, na 098, com a bordo. Autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, sistema 0, chame estabilizado, Azul 908. Sistema 2010, quando tudo está autorizado a X-Ray, vai encontrar estabilizado, Azul 908. Gente, aguarde. 2228, tem estimado para o acionamento? Aproximadamente 5 minutos. Ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, vou no zero. Mas... Sétimo 3, follow 5-9, livra direita, ataque nessa frequência via Alfa Kilo, pátio 3, posição 4 esquerda do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição 3, copia. Posição 4 esquerda. 4 esquerda, obrigado. 7-2. Zona 972, acione identificação, chegada Mari autorizada, voe direto para, voe para a posição Mari para interceptar a chegada Mari. E desça até o nível 140, QNH 1098. Mari, 1000 e... 1098, altíssimo. Zona 972, reduza para 2509, número 2 na aproximação. Sim, a gente já está mantendo 250. Novembro autorizado início do reboque, champanhe ingresso no pátio 3. Ok, novembro. Decolador 01, no controle 120 decimal 8, bom voo. 208, 1098, boa noite. Patrulha, boa noite, é o voo 1098, passando 1300 pés para o 370 Pucas de Barra. Voo 1098, boa noite, contato radar, se mantenha ao nível 370, saída Pucas. 370 na PUCA, gol 1098. Gerente autorizado, chama para o pushback. Azul 6908, confirme a velocidade indicada. Está mantendo agora 240 nós. Gol 9972, após cruzar o nível 950, reduza para 2209. Reduzindo, 972. Novembro autorizado até o pátio 3, a parte alterna. Ok, agradeço. Gente, aguarde estimado 3 minutos. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 4062, informação Bravo. Azul 4062, boa noite, acione identificação. Chegada Mari autorizada, desse mantenha o nível 060, QNH 1008. Chegada Mari, descendo para 060, 28, uma dupla 362. Zona 972, decidir estrada, segunda aproximação, agora na sua posição de 11 horas, 11 para 12 horas, a 7 milhas com 240 nós de ground, em redução, passando nível 070 em descida 2 mil pés. Gente, está reduzindo mais aqui o 972. Gente, está, a descida está reautorizada agora até o nível 080 na 972 da Gol. 080. Dá uma centena, vou na 972. Gente, no 972, desce até o nível 060. 060. Bom, no 972, após o TAP, desça para 3.000, altímetro na 018. Vai estar 3.000, 1.018, 972. Azul 4062, desça e mantenha o nível 050, altímetro na 018. 050, azul 4062. 2109 ingressando no pátio, acreditamos que 1, 2 minutos já deve estar na posição, será autorizado seu pushback.